Dizem que o mais belo, aquilo que fica, no fundo, no fundo, é o mais simples. Simples como a grandeza de uma manhã, simples como a grandeza de um sorriso de criança, simples como o afeto que se cultiva diariamente por aqueles mais próximos e que tanto, tanto nos alimentam em nossos sentimentos mais profundos. E também tudo aquilo que, criado pelo homem, também vem nos revelar coisas tão importantes daquilo que nós temos preso na alma e que precisa sair para fora. E isso tudo é o sentimento maior que cada vez mais nos revela partes incríveis de nós próprios que antes nós desconhecíamos. E tudo isso tem, na verdade, um espaço para você aqui na nossa Melodia FM, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, um encontro marcado. Um encontro marcado comigo, Renato Tavolieri Filho, falando daquilo que toca a alma, sim, daquilo que nos faz questionar o nosso entorno, o nosso momento, o momento histórico em que vivemos e que possa nos trazer novas sensações, sensações mais belas, de um mundo mais bonito, de seres mais bonitos, de um nós próprios mais bonitos, mas também em manifestações de arte, manifestações especialmente de música, aquela música que normalmente não nos é trazida pelos acessos normais da mídia em geral. Mas agora aqui, para você, muita coisa boa, muita coisa nova, talvez muita coisa que você jamais tenha ouvido em muitos aspectos, mas que é direito seu, o direito seu de poder ter acesso livre e solto a ter tudo aquilo que o homem já produziu e que, na verdade, alimenta o nosso coração. Questão de Sensibilidade tem esse objetivo e chega você, meu companheiro de todas as noites, minha amiga de todas as noites, de segunda a sexta, das 8 às 9. E por isso estamos aqui. Estamos aqui no Questão de Sensibilidade, nos reunindo outra vez, começando uma nova semana. E, por sinal, desejo a vocês uma semana ótima, muito, muito produtiva, mas muito, muito gostosa. Porque trabalhar é bom, mas trabalhar feliz, trabalhar com resultados positivos e num ambiente muito agradável é ainda muito melhor. E que assim seja. Boa noite. como está o coração, tenho certeza que ele deve estar emocionado. Isso que vocês acabaram de ouvir é lindo, é emocionante. E é emocionante não só porque a composição é especialíssima de Arrigo Boito, é um trecho do prólogo da ópera Mefistófele, mas principalmente por essa interpretação magistral, essa gravação magistral da Atlanta Symphony Orchestra, a Sinfônica de Atlanta, a Orquestra Sinfônica da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, com um maestro que é famosíssimo, que é um gênio, que é o responsável por essa obra que vocês estão ouvindo, por outras gravações sensacionais, que é o Robert Shaw. Nós apresentamos já aqui para vocês, com o Robert Shaw e também com a Orquestra Sinfônica de Atlanta e com o seu coro, que são os cantores do Robert Shaw, The Robert Shaw Singers, e nós apresentamos essa coisa maravilhosa que é o Carmina Burana, do Carl Orff. E hoje estamos trazendo algo que não fica nada atrás, que é uma coletânea do que de mais maravilhoso já se compôs para coral. E isso tudo com essa orquestra sensacional e com esse dedo de interpretação, porque o que o maestro dá é a sua leitura, a sua forma. Por isso que a música clássica, mesmo sendo composta há tanto tempo atrás, ela não cansa, porque cada vez aquele que a interpreta, reinterpreta e de certa forma recria e cria uma roupagem nova que nos emociona e começa tudo de novo. Na verdade, ela não é uma música feita para consumo, e sim é uma música feita para a eternidade. Tanto que uma coisa interessante, até eu já comentei isso aqui com vocês, que uma das manifestações que se mandou para o espaço, se é que existe vida em outros planetas, em outras galáxias, em outras esferas tão longínquas e desconhecidas por nós, quando se mandou para o espaço sondas, quando se mandou espaçonaves, e com o destino ao infinito, se colocou gravações daquilo que o homem produzia, e sem dúvida se incluiu a música clássica, como algo que representa de uma forma tão profunda a alma humana. Eu espero que vocês estejam abertos ao sentimento e estejam se preparando, porque como nós tivemos durante um tempo longo rock, né? Rock band, as famosas bandas que deixaram recentemente de atuar, mas que continuam no gosto do grande público como nós, porque são fantásticas bandas. Nós tivemos depois música brasileira, já tivemos anteriormente jazz e agora teríamos que ter música clássica, que é o que estamos começando hoje e que teremos durante toda a semana. Thank you. Essa segunda peça que vocês ouviram dentro do CD que trouxemos hoje para vocês, que é o Absolute Heaven, céu total, paraíso total, essa é a intenção, e que reúne as obras-primas para corais, com a Orquestra Sinfônica de Atlanta, sob a regência desse maestro, que é um gênio, que é o Robert Shaw, e com os Robert Shaw Singers, esse coro famoso que o próprio Robert Shaw criou e que ele, na verdade, faz acontecer praticamente em todas as suas gravações, quando as suas gravações incluem coro. Mas, de modo geral, ele faz música coral, música cantada. E vocês acabaram de ouvir uma composição especialíssima, que é a Missa em Sol Maior, na verdade, um trecho da missa, que é o Agnus Dei, da Missa em Sol Maior, de Francis Poulenc, que viveu de 1899 a 1963, ou seja, esteve bem próximo a nós. Poderíamos dizer que ele é um compositor já contemporâneo, e a soprano, com essa voz magistral e emocionante, é Donna Carter. Agora vocês acabaram de ouvir algo mais identificável, uma composição desse gênio que foi Mozart, com essa intensidade que ele dá. O Requiem de Mozart é uma das coisas mais lindas, não é o que vocês estão ouvindo, e que tem essa intensidade, mas ele reproduz esse mesmo sentimento nas demais missas, nas muitas missas. O número de composições do Mozart é inacreditável. Todos esses gênios, Mozart, Vivaldi, Bach, compuseram um número imenso de obras, e por isso nem que uma vida toda seja, na verdade, despendida num estudo e também no ouvir tudo aquilo que eles recriaram, no meio do caminho você precisa começar tudo de novo, porque é algo que não se esgota. E essa que é a grandeza daquilo que o homem faz e que se eterniza. E esses são os nossos grandes gênios, graças a Deus, que vieram com essa missão, alimentar a alma de nós, nós mortais que precisamos desses alimentos que nos fazem a vida mais bonita, não é mesmo? Então, de Mozart, nós tivemos a missa em Dó maior, Keiro, K427, o Kyrie dessa missa, e agora é uma outra soprano, uma soprano também com um timbre bonito, né? Edith Williams, acredito que seja essa a pronúncia. Nomes próprios, é muito difícil às vezes você saber a pronúncia, mas por extensão eu acredito que seja Williams o seu sobrenome. E assim estamos nós hoje com essas manifestações do que há de melhor na música de todos os tempos, na música clássica, no nosso questão de sensibilidade. E vocês acabaram de ouvir dessa maravilhosa pujança, força de Beethoven. Vocês ouviram Cristo no Monte das Oliveiras, especificamente o seu Aleluia. E é realmente lindo. E um coro maravilhoso, não é? E assim vamos nós hoje, para aqueles que chegaram no nosso programa e perderam o início, pegaram o bonde andando, nós gostaríamos de dizer que hoje estamos trazendo obras-primas dos grandes compositores para a música coral. O nome de CD é Paraíso Total, Céu Absoluto. E lá vamos nós nessa nossa viagem por essa música maravilhosa. Vocês acabaram de ouvir uma composição do Rachmaninoff, esse compositor magistral russo, e uma das características, principalmente da sua música sacra, que é o caso específico, é que ele compõe com uma sonoridade que é mais típica, porque isso é importante para a Igreja Ortodoxa, que é a igreja que, na verdade, predomina dentro da Rússia, da, hoje da União Soviética. E o que vocês ouviram também, para aqueles que não chegaram no início, é bom relembrar, nós estamos com a Orquestra Sinfônica de Atlanta, sob o comando desse maestro fenomenal, que é o Robert Shaw, que é a alma por trás dessas gravações, principalmente para coral, que são famosas no mundo inteiro. E aqui estamos com obras-primas da música coral. E vocês acabaram de ouvir, como eu disse, uma composição do Rachmaninoff e especificamente As Bênçãos de Deus, ó Minha Alma. Questão de sensibilidade, hoje apresentando música clássica com a Orquestra Sinfônica de Atlanta, sob a direção de Robert Shaw, as obras-primas para a música coral. Vocês ouviram essa obra magistral de um compositor muito famoso, que é o Maurice de Riffler. Ele viveu de 1902 a 1986 e aqui nós trouxemos o Sanctus, opus 9, do seu Requiem. De modo geral, nós percebemos que as coisas consideradas mais bonitas que foram compostas para a música coral são músicas sacras, músicas religiosas. Houve, pelo menos daquilo que está selecionado aqui nesse maravilhoso CD, apenas uma, que foi a primeira, que foi um trecho, prólogo de uma ópera. E existem, sim, corais maravilhosos em várias composições, dentro da ópera principalmente, e até em outros estilos de composição também. Porque existe a música coral, não, na verdade, sacra, e ela também encontra exemplos maravilhosos que poderiam estar aqui nessa coletânea. Mas o Robert Shaw, que sem dúvida foi quem escolheu, optou, na maioria das vezes, por música sacra. E soube escolher, sem dúvida, com muita, muita propriedade, porque são composições que já se predispõem a nos emocionar, a nos tocar a alma. E, de fato, consegue, não é mesmo? Para os amantes da música clássica, aqueles que quiserem ouvir este programa novamente, não esqueçam, todos os nossos programas podem ser ouvidos, os programas já apresentados podem ser ouvidos no endereço www.acasadapedra.com.br. No menu da esquerda, vocês têm um botãozinho piscando, escrito questão de sensibilidade. Só clicar e aí seguir aí a intuição e o visual e vocês chegam numa página específica com todos os programas já apresentados aqui no nosso espaço da Melodia FM, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Mas continuamos a nossa viagem pelo que há de mais fantástico já composto para a música coral, com a Orquestra Sinfônica da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, com o coro também da cidade de Atlanta, sob a regência desse maestro fabuloso que é o Robert Shaw. E agora vocês acabaram de ouvir algo sensacional, como tudo, né? São realmente peças fantásticas e eternas. Vocês ouviram de Dvorak, que viveu de 1841 a 1904. Esse período, né? Nós tivemos vários compositores desse período e realmente foi um período muito, muito rico para a música clássica. Nós ouvimos o seu Tedeum, Opus 103, e foi um trecho pequeno e muito bonito também, e é interessante que vocês estão tendo dessa forma uma vivência sensível, que eu acho que a vivência mais importante e mais profunda é aquela que fica, é aquela que nos toca não somente na mente, mas também na alma, no sentimento, e acredito que seja o caso. Por isso que a música tem essa capacidade de abrir as nossas portas internas de uma forma tão total. Mas continuamos a nossa viagem. Vamos lá? E vocês ouviram desse gênio da música, esse compositor que eu admiro tanto, que é o Antônio Vivaldi, esse vocês também conhecem, que viveu de 1678 a 1741, e aqui nós estamos ouvindo o seu Glória e Paz na Terra, em Terra Pax. Mary, belíssimo. De certa forma, estamos quase ao final do nosso tempo, infelizmente, e eu não teria coragem de apresentar uma outra obra e cortá-la no meio, que teria que acontecer. Então, eu vou repetir um trecho de alguma coisa já apresentada e eu vou escolher agora. Deixa eu ver o que eu vou escolher para terminar esse clima delicioso que nós tivemos hoje. Eu acho que eu vou escolher o Poulain, que tem realmente uma sonoridade. O que eu gosto mais de tudo aquilo que o Poulain compôs é realmente a sua obra coral. Então, nós vamos ouvir como a nossa saideira, e uma saideira muito especial, mas continuamos amanhã com a nossa viagem pela música clássica. Certo? Temos um encontro marcado nesse mesmo horário, vocês e eu, aqui continuando com esse programa, no meu entender, que vai percorrer toda semana e que se destina para o mais fundo do fundo da nossa alma. E nada melhor do que música clássica para isso. Com Francis Poulain, então, um trechinho do seu Agnus Dei, da missa em Sol Maior. Lembrem, para aqueles que estavam comigo, quem não, só essa informação, essa voz linda de soprano que vocês vão ouvir é da Donna Carter. Infelizmente, agora acabou mesmo. Terminou o nosso tempo. Mas não faz mal. Amanhã continuamos com essa nossa viagem por essas obras maravilhosas que esses grandes gênios da música clássica nos legaram. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até amanhã.